você sabe me machucar. Você entende disso? Só não espere me encontrar pelo chão. Não queria te ver assim, tão presente dentro de mim. Não existe motivo pra ficar. Você sabe me machucar, você entende disso. Só não espere me encontrar pelo chão. Não queria te ver assim, tão presente dentro de mim. Não existe.